Nos últimos dias, uma determinada imagem viralizou nas redes sociais, sobretudo nos perfis de pessoas relacionadas ao mundo acadêmico. É uma postagem que mostra um suposto trabalho, suposto porque eu não sei se é real, eu pesquisei na internet e simplesmente não achei nenhuma referência a ele. E é um trabalho, um suposto trabalho, com o título As Possibilidades de Práticas Pedagógicas Alternativas no Processo de Ensino-Aprendizagem da Ciência Geográfica nos Parâmetros Curriculares Atuais. Uma nova ótica acerca das produções literomusicais de Wesley Safadão. É um trabalho com dois autores, um da Universidade Regional do Cariri e outro da Universidade Federal de Uberlândia. E essa imagem, além do título do trabalho com o nome dos autores, quer dizer, o nome censurado e só a filiação deles, tem um resumo. E o resumo é o seguinte, o resumo desse trabalho. O presente trabalho tem como objetivo promover uma discussão acerca das possibilidades de inserção das produções literárias e musicais do artista brasileiro Wesley Safadão, tendo em vista a recente busca por alternativas do ensino em sala de aula, faz-se mais do que necessário a fomentação dessa discussão, com o fim de que a mesma rompa com os muros da universidade e com as barreiras denominada cultura erudita. Nessa perspectiva, proporemos a seguir uma metodologia que denominamos de safadética. Safadética, isso mesmo. Na qual o estudante, inserido na lógica proposta nas músicas do artista anteriormente citado, reflita acerca dos temas trabalhados em sala de aula pelo professor, que agora mais do que nunca toma em si a consciência safadética como referências para que a consolidação das rupturas propostas pela contemporaneidade, tanto cobrada de nós, educadores. Então, parece claro, né, que é uma piada, é uma brincadeira. Eu achei essa postagem antes de ver as dezenas de compartilhamento dela. Eu vi primeiramente na página pós-graduação lá do Facebook, e aí muita gente compartilhou, entrou na brincadeira, muitas pessoas fizeram piada, né, o que ficou bem divertido e tal, e até aí nenhum problema. Os memes, eles servem para isso mesmo, né, para divertir a gente. Sendo que uma coisa me chamou a atenção. Algumas pessoas que compartilharam essa imagem fizeram uma dura crítica, não levaram na brincadeira. Algumas, inclusive, acham que essa postagem é real, que esse trabalho é real. Como eu disse antes, o tom é de brincadeira, como a gente pode perceber pelo próprio resumo. E como eu falei antes, eu pesquisei no Google e não achei nenhuma referência a esse trabalho. Então, duvido muito que seja real. Mas algumas pessoas levaram a sério e fizeram duras críticas. E uma das críticas mais comuns que eu vi foi o fato de ter um trabalho acadêmico falando sobre Wesley Safadão, que era um absurdo, que onde está a seriedade dos trabalhos acadêmicos, já não basta a falta de cultura do povo, agora essa falta de cultura está entrando na academia, enfim, não é um trabalho sério, tem coisas mais sérias para se trabalhar, para se pesquisar. E esses comentários, eles me chamaram a atenção porque eles me pareceram extremamente elitistas. E aí eu vou discutir aqui três pontos que me fazem pensar desse jeito. Primeiro, a visão de que apenas aquilo que eu pesquiso é importante e todas as coisas que as outras pessoas pesquisam não são importantes. O que é relevante é aquilo que eu trabalho, são meus temas, aquilo que é relacionado aos meus temas e todas as outras coisas que não são importantes para mim também não é importante para a comunidade, então não há necessidade de pesquisar. É uma visão muito clara quando a gente não consegue perceber a importância do trabalho do outro. Talvez numa primeira leitura a gente não perceba qual a importância disso, qual a justificativa, né? O que é que está envolvido ali, qual a contribuição desse trabalho em termos sociais e acadêmicos. Talvez isso não fique claro em uma primeira leitura, em uma primeira instância, mas também por uma falta de conhecimento do trabalho do nosso colega, né? Dos nossos pares. Então é necessário a gente conhecer a fundo para a gente saber qual é de fato a importância e não simplesmente ler o resumo, ler o título e achar aquilo ali extremamente sem importância alguma, né? Achando que existe uma elite intelectual onde essa elite trabalha certos temas que têm uma certa importância e existem outros temas que não têm importância, que é a perda de tempo, sem de fato conhecer a importância desses temas. É uma interpretação muito superficial e muito objetiva, né, com um primeiro contato com um trabalho com um tópico desconhecido para você. Segundo ponto, a questão do elitismo cultural. A ideia de que apenas aquilo que eu gosto, apenas aquilo que faz parte do meu gosto musical, por exemplo, é que é de fato bom. E aí eu não estou defendendo as músicas do Wesley Safadão, não estou defendendo o artista, até porque eu não curto o estilo de música dele, não é algo que eu escuto. Eu nem conheço muita coisa dele, então não estou aqui defendendo as músicas dele. Porém, eu sei que tem um grupo de pessoas muito grande, por sinal, é um dos artistas que atualmente mais movimenta a economia no meio artístico, né? Leva centenas de milhares de pessoas aos shows, sobretudo no Nordeste. Então é um artista que tem sua importância em determinados contextos, e não é só porque eu não gosto que eu vou dizer que outras pessoas não devem gostar, né? Gosto musical é algo muito relativo, né? Simplesmente eu não gosto, eu não curto, então eu não vou escutar. Não existe a necessidade de eu criticar, dizer que é ruim, dizer que é pobre, que é isso e aquilo, e julgando as pessoas que gostam, né? Eu acho muito, muito reducionista você julgar uma pessoa pelo gosto musical dela. Então é o segundo motivo que eu coloco para achar esses comentários elitistas. E, por fim, a questão de um forte julgamento de um suposto trabalho que você não leu, né? Simplesmente é o título, é o resumo, e aí apenas com o título e o resumo você faz uma série de julgamentos sobre a qualidade do trabalho, sobre os autores, sobre o tema, sem de fato ler o trabalho como um todo, né? Então é um julgamento muito imediato, uma crítica muito imediata, sem fundamento nenhum, porque você simplesmente não leu o trabalho, você não conhece o trabalho como um todo. Você apenas lê o título e o resumo. E isso eu estou tomando como exemplo essa postagem desse suposto trabalho, mas isso é muito comum no meio acadêmico, esse julgamento muito superficial com o tema, a partir do título, a partir do resumo. Essa que é a questão também que eu falei lá do primeiro ponto, de trabalho com um tema que eu desconheço. Então, se eu desconheço, se eu não conheço, então ele não é relevante. Então, isso é uma coisa que eu estou falando dessa postagem específica, mas infelizmente se aplica a toda a academia. E eu tenho ainda um adendo, né? O que é pior. Todo esse julgamento desse trabalho foi simplesmente por causa de uma brincadeira com o artista Wesley Safadão. Ou seja, não houve uma crítica ao material que de fato foi disponibilizado. Porque a gente poderia fazer uma série de críticas ao resumo, por exemplo. Vamos combinar que não está tão bem escrito, né? Um resumo de um artigo, ele tem que estar com um objetivo claro, com um referencial teórico, tem que estar mostrando a metodologia e os resultados. Então, se essa postagem, se esse trabalho ele merecia de fato uma crítica, teriam essas críticas referentes à escrita do resumo, né? Porém, todas as críticas elas se concentraram na figura do Wesley Safadão e da Safadética. E isso, mais uma vez, cai na questão do elitismo, né? Não é um tema que eu conheço, não é um tema que faz parte do meu contexto acadêmico, então ele não é importante, então é algo que não serve, né? E como eu disse, eu estou falando isso com relação a essa postagem específica, mas infelizmente isso é algo que se aplica a toda a academia. E, além disso, gosto musical não define intelectualidade. Então pessoas que fazem esse tipo de comentário querem passar uma imagem de intelectualidade, que não escutam certas músicas, não escutam Wesley Safadão, Anitta e derivados, como se realmente no dia a dia deles eles escutassem apenas músicas clássicas ou eruditas. Sabemos muito bem que não é assim. Na verdade, esses comentários eles transmitem uma pseudo-intelectualidade, uma necessidade de vender uma imagem que não existe. A imagem de intelectual e que a pessoa está acima de todas essas coisas, de todas essas pessoas miseráveis que escutam Wesley Safadão e outros tipos de música do gênero. Mais uma vez, não é o tipo de música que eu gosto, que eu escuto, mas respeito o gosto musical das outras pessoas. Eu acho que é assim que tem que ser, é assim que deve ser esse convívio. E é importante frisar que não dá pra gente negar a enorme influência que artistas como Wesley Safadão têm na vida de várias pessoas. Como eu já disse antes, basta ver a grande multidão que artistas como ele arrastam nos shows, a quantidade de músicas e de álbuns que eles vendem. Então, considerar essa influência como fenômeno social e como fenômeno a ser estudado é passível, sim, de ser feita uma pesquisa para se compreender como se dá essa influência e qual o impacto dela. Então é uma pesquisa extremamente válida. Então pesquisas que envolvem artistas como Wesley Safadão e outros, e que investigam a influência social deles, são importantes e necessárias para a gente entender, inclusive, a dinâmica social e a influência desses artistas na vida das pessoas. E é isso. Se você pensa diferente, se você discorda, concorda, pode comentar lá no Twitter, marque lá, @ Casa da Química, tudo junto, minúsculo, e faça aí, deixa aí o seu comentário. Eu sou o João Tenório e esse foi um Quickcast.